legal, mãe, vamos jogar. Corpo para frente e a cozinha pro ar. Dentro do balanço que é pura alegria. Vamos cantar e curtir bem essa folia. Vem o balanço, galera, vem. Com o terra samba que é de arrepiar. Dá uma rodadinha e bate palminhas. No guti-guti, vem no guti-guti. Vai no guti-guti que esse passo é de arrasar. Vem no guti-guti, vai no guti-guti. Vem no guti-guti que esse passo é de arrasar. Eu sei, isso é loucura na mãe. Todo mundo no passinho, tá no passinho. Todo mundo no passinho, tá no passinho. Venha de frente, de lado, de ladinho. Faz o movimento e dá três pulinhos. Todo mundo no passinho, tá no passinho. Todo mundo no passinho, tá no passinho. Venha de frente, de lado, de ladinho. Faz o movimento e dá três pulinhos. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Faz o balanço, joga as mãozinhas pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga, joga. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, olha o balanço. Joga as mãozinhas pra lá, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, olha o balanço. Jogando pra lá e pra cá. Roberto manda meus amores pra você ao vivo. É tão legal, mãe, vamos jogar. O corpo para frente e as mãozinhas pro ar. Entro no balanço que é pura alegria. Vamos cantar e curtir bem essa folia. Vem o balanço, galera, vem. Com o terra samba que eu dá arrepiar. Dá uma rodadinha e bate palminhas. No guti-guti, vem no guti-guti. Vai no guti-guti que esse passo é de arrasar. Vem no guti-guti, vai no guti-guti. Vem no guti-guti que esse passo é de arrasar. Eu sei, isso é loucura, mamãe. Todo mundo no passinho, fala passinho. Venha de frente, de lado, de ladinho. Faz o movimento, vira três pulinhos. Todo mundo no passinho, tá no passinho. Todo mundo no passinho, tá no passinho. Venha de frente, de lado, de ladinho. Faz o movimento, vira três pulinhos. Pois joga, joga, joga. Pois joga, joga, joga. Olha o balanço. Jogue as mãozinhas pra lá. Joga, joga, joga. Joga, joga, joga. Olha o balanço. Jogando pra lá e pra cá. Joga, joga, joga. Olha o balanço. Jogue as mãozinhas pra lá. Joga, joga, joga. Joga, joga, joga. Olha o balanço, rodando pra lá e pra cá. Eu sei, isso é loucura, mamãe.